Eu quero pedir você que abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Eu estava em Boston nesses dias e eu tive a oportunidade de ir lá no lugar onde houve a tragédia da explosão, e ainda estava fechado o lugar porque tudo estava conforme tinha acontecido, ninguém mexeu em nada, tinha apenas os técnicos, os pesquisadores, os profissionais lá avaliando, analisando, fotografando, medindo. E eu fiquei em frente àquele lugar e fiquei olhando assim, um estado de devastação completa. É uma cena muito ruim, é uma cena muito feia. Você sente na sua alma que aquilo arrebentou, que aquilo vem das trevas. É muito feio. Depois eu fui a uma, estava numa outra cidade, fica a uma meia hora de Boston, e eu fui correr em volta de um lago, num parque, e tinha um cartaz pregado num poste. E o cartaz era a fotografia de um homem e tinha lá as indicações de quem ele era. Ele era um pescador profissional que morava numa casa ali em frente e que era conhecido da comunidade como um professor de pesca. Professor profissional de pesca. E no cartaz anunciava ele, todos estavam vendo que era aquele homem que a comunidade conhecia, e embaixo um texto dizendo que dois familiares dele estavam na maratona em Boston e foram atingidos pela bomba. A gente aqui não tem, acho que não tem a noção do que aconteceu, mas foram muitas amputações. E quando eu vi aquela fotografia, e quando eu vi os dois jovens, e um deles estragou muito a mão, o outro perdeu a perna, tão próximo ali, falei assim, gente, é da comunidade aqui, essas pessoas aqui sabem, se eu não me engano, o tio está aqui oferecendo, se alguém doar $500, ele vai dar o curso de pesca que custa $1,500. Cada um que puder doar, ele vai dar o curso para que aquelas pessoas possam ser atendidas. E aí eu ouvi uma notícia que já haviam levantado 23 milhões de dólares em doações, não pelo cartaz, mas isso agora falando a nação inteira, para socorrer as vítimas, para atender a todas as necessidades. E eu fiquei imaginando que também ali naquela comunidade, já que eles conheciam aquela família, ele deve ter levantado também ofertas. E se por um lado eu via uma coisa demoníaca das trevas, daquela destruição, por outro lado eu vi também uma mobilização das pessoas, que eu achei aquilo muito, mas muito tocante. Não só pela doação, mas pela forma com que a sociedade se une para servir a quem estava precisando. Lá nesse lugar tinha uma mesa posta, uma mesa enorme. Na verdade eu vi isso em outros lugares também, mas numa determinada rua que eu passei, um quarteirão bem perto de onde estava fechado, tinha uma mesa enorme. E uma mesa bonita, com toalha, com muitas iguarias para um café da manhã. Tinha café, tinha chá, tinha leite, tinha biscoito, tinha pão, tinha várias coisas, eu nem vi direito tudo que tinha, e tinham pessoas muito bem vestidas ali, de uma forma graciosa, sorrindo, abençoando, dando bom dia. Eu falei assim, não pode, pode comer. E eu ouvi alguém perguntando assim, mas é o hotel que está dando isso aqui? Sim, é o hotel que está dando isso daqui. Várias empresas estavam servindo alimento gratuitamente. Um senhor falou assim: mas é gratuito? É gratuito, pode levar. Tudo o que precisava acontecer em volta da tragédia, seja doações, seja alimento, seja o socorro, seja o hospital, as pessoas estavam inteiramente prontas a doar. Então eu vi os dois lados. O lado das trevas que vem para matar, roubar e destruir, e algo de Deus, que é o amor, o servir. E o Senhor foi falando comigo muito acerca do que eu quero compartilhar com os irmãos agora pela manhã. A carta de Pedro, primeiro capítulo, verso 22, diz assim: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Primeira frase de Pedro nesse versículo: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. A expressão tendo purificado, ela nos remete a tudo que está escrito antes. Então seria e é importante demais a gente entender o que que Pedro está falando sobre nossa vida de santidade. E ele está dizendo que essa vida com Deus, ela gera em nós verdade. E a verdade, ela pede obediência. Embora a palavra obediência seja uma palavra assim mal compreendida por nós, porque nós, sobretudo nesse tempo de tanta independência, nós temos uma certa dificuldade com a expressão obediência. Até porque a gente vem desde criança só ouvindo: tem que obedecer, obedece, obedece. E depois que a gente se torna adulto, a gente quer um pouco menos de dependência, e a gente quer ser um pouquinho senhor do próprio nariz. Mas a Bíblia vem e diz que obediência não é esse ato forçado que a gente traz assim desde criança. Obediência é uma decisão inteligente por um caminho que a gente crê. Esse é o caminho, eu vou seguir por ele. E Pedro vem e diz assim, que a obediência à verdade, isso é, o andar na verdade, purifica a alma. Se purifica a minha alma, eu tenho que imaginar o que é uma alma purificada. Para imaginar o que é uma alma purificada, eu preciso me lembrar do que acontece na minha alma. A alma, segundo os cientistas, os estudiosos, os psicólogos, é o centro da vontade, das emoções, da vontade e das decisões. A nossa alma é o lugar, a morada das emoções, da vontade e das decisões. E é real, é com a nossa alma que nós temos os sentimentos, bons ou negativos, ou ruins. E esses sentimentos geram em nós algumas vontades. Me deu vontade. Oh, me deu vontade. Algumas vontades a gente não tem como tomar decisão. Você vê uma casa maravilhosa, você vê um carro maravilhoso, você vê um vestido lindo, você vê uma joia maravilhosa, a emoção vem... Até dá vontade, mas você sabe, ó, vamos embora. Dá tchau, né? Mas uma emoção gera uma vontade, e a vontade demanda uma decisão. E muitas decisões são tomadas apenas pela emoção. E a gente compra, ou a gente faz, ou a gente fala, ou a gente não faz, a gente não fala, por causa de emoções. E se essas emoções, ou se essa alma estiver com alguma referência meio deturpada, um prumo meio torto, uma pequena ferida, uma pequena dificuldade, se essa alma estiver um pouco magoada, um pouco marcada por algum fato da vida, ela sempre vai entender as coisas de uma forma errada, vai ter emoções perturbadas e certamente vai tomar decisões perturbadas. Eu estava olhando um determinado lugar, uma pessoa me disse, eu ia ministrar num lugar, e uma pessoa me disse assim: eu não vou lá não. Ah, você não vai hoje? Não, não vou não. E eu achei estranho, porque aquela pessoa queria estar onde eu estava e, de repente, ela não ia para aquele lugar. E eu não dei atenção, não falei nada. E, quando eu estava indo embora, eu vi aquela pessoa que não ia mais dizer assim, aquele homem lá é muito seco. E estava falando de um amigo meu que estaria naquele lugar. E eu fui embora para o meu compromisso e eu fiquei pensando naquela pessoa. Aquela pessoa não conhece o meu amigo. E realmente o meu amigo é muito seco, muito sério, assim, isolado. Sempre vem cumprimentar, mas é sempre muito formal. Mas eu o conheço. Sempre que eu vou àquela cidade, eu saio para almoçar com ele, para jantar, para lanchar com ele. Eu já me hospedei na casa dele. E eu sei o que existe dentro daquele coração. Eu conheço aquela vida. Então, as emoções que aquela pessoa teve com um encontro com aquele rapaz, fez com que ela tivesse um sentimento ruim, e aquele sentimento ruim deu uma vontade nela: eu não quero mais ver essa pessoa. E essa vontade gerou uma decisão: eu não quero ir lá. E eu fiquei prestando atenção que naquele dia foi um mover de Deus tão maravilhoso naquele lugar, e aquela pessoa perdeu tudo aquilo só porque ela tomou uma decisão baseada numa emoção errada. Quantas decisões nós tomamos em relação a uma pessoa, em relação a alguém, em relação a uma decisão, uma necessidade da vida? Quantas coisas nós fazemos equivocadamente por causa das emoções meio deturpadas? E Pedro vem e diz assim: se eu obedecer à verdade, a minha alma será purificada. Isso é, eu começo a limpar minha alma de um monte de coisas que me fariam sentir algo errado, ter uma vontade equivocada, tomar uma decisão com consequências ruins. Está na nossa mão a condição de gerir melhor nossa própria vida. E a palavra do Senhor nos traz os recursos para isso. E Pedro diz assim: a obediência à verdade purifica a minha alma. Mas se eu não conheço a verdade, eu não posso obedecê-la. Se eu não obedeço à verdade, a minha alma não estará purificada. Portanto, ela estará cheia de coisinhas. É uma lente errada, é uma forma deturpada de ver as coisas, é um sentimento, é uma ferida real que alguém fez, então eu me protejo, me defendo, e isso vai prejudicando minha vida. Agora vem a Bíblia e diz: a obediência à verdade purifica a minha alma. O versículo continua dizendo: que leva ao amor fraternal não fingido. Se a minha alma estiver mais purificada, porque eu estou obedecendo à verdade, eu serei levado ao amor fraterno, ao amor de irmãos. E amor fraterno é um tipo de amor diferente do amor do casal apaixonado. O amor fraterno é um amor diferente do amor de uma mãe para com um filho. O amor fraterno é um amor que é gerado num ambiente onde os vínculos não são tão visíveis. Na verdade, a gente nem acha que existe vínculo. É o irmão, é o próximo, é o companheiro. É alguém que nem estava no acidente, na tragédia, mas que doa um recurso para pagar a cirurgia de quem perdeu a perna. É o amar o próximo de forma incondicional. Esse é o amor fraternal, não fingido. E Pedro diz: amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Verso 23: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, Pedro diz assim, primeiro versículo do capítulo 2: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Pedro está dizendo, eu preciso crescer. E quem não quer crescer? Quem não quer ir além? Todos nós queremos. É da natureza humana, é da própria vida o crescimento. Só não cresce quando a vida não existe. Mas se a vida existe, até unha cresce. Cabelo cresce. Ruga cresce. Tudo cresce. Plantinha cresce. Até mato, até espinho cresce onde tem vida. Mas onde não tem vida, nada cresce. Então é natural que eu e você desejemos que as coisas cresçam. Ninguém empreende algo que não seja para o crescimento. E Pedro vem e diz que o crescimento, que é para a nossa salvação, ele vem quando nós nos alimentamos do puro leite espiritual. E nós nos alimentamos do puro leite espiritual quando nós nos relacionamos entre nós com amor. O versículo 3 diz, agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu me encontrei há uns anos atrás com um homem, o senhor Smith. É um homem negro, ele devia ter lá os seus 65 anos, e ele morava em Nova York, e ele era um ourives. E eu tive um tempo com ele, estávamos hospedados no mesmo hotel, e fomos comer alguma coisa juntos, e ele foi compartilhando comigo, falou assim, olha, eu entendo bem todo o processo de um ourives trabalhando. Então você tem uma panelinha, que é arredondada, ela se chama cadinho. E ali você põe a pedra bruta, fosca, seca, de ouro. É uma pedra que, se você não conhecer, ela é desprezada. Você chuta ela no meio do cascalho, porque ela não parece ouro. Mas o ourives sabe que ela é ouro. E ele põe aquela pedra no cadinho, e ele liga o maçarico, e ele derrama sobre a pedra um produto químico, lá eu não me lembro mais o nome, e ele põe o fogo em cima até a pedra derreter. E a pedra vai derretendo, e ele disse assim, tem um efeito interessante, porque como o cadinho é redondo, com o fogo a pedra vira uma bola incandescente, uma bola líquida, e essa bola fica girando. Ela gira, ela roda, por causa do fogo ela fica uma bola girando. E ele diz que à medida que a bola vai girando e o fogo vai esquentando o ouro, à medida que aquele produto químico vai reagindo, toda a impureza do ouro vai se acumulando como uma borda na panelinha chamada cadinho. E ele me disse assim, você sabe quando o ourives para com o maçarico de fogo? Ele para com o maçarico de fogo quando ele vê refletido naquela bola de fogo, de ouro, o seu rosto. Na borda, a crosta de impureza já é grande, e lá dentro, uma bola de ouro girando incandescente e refletindo o rosto do ourives. Ele disse, isso é a prática real, qualquer ourives, mas revela uma verdade espiritual absolutamente poderosa. Deus é o ourives, e é Deus quem permite que o fogo venha sobre nós. É Deus quem permite que as coisas aconteçam. Nem sempre é Ele que faz, mas Ele permite. E algumas delas são tão difíceis. Quantas você pode contar, irmão Fernando? Em 50 anos de vida conjugal, quantas coisas difíceis que a gente falou assim, pelo amor de Deus, tira esse fogo de sobre mim. Quantas situações. Eu assisti uma entrevista, os jornalistas foram para um hospital lá em Boston e veio o médico, eles trouxeram uma moça sentada numa cadeira, que é quase uma cama, e ela estava com as pernas para cima assim, e eles pararam em frente todos os jornalistas, e houve perguntas, o médico foi dando o relato de tudo como estava aquela moça, e a princípio só aparecia aquela moça sorridente, contando algumas coisas, fazendo gracejos com algumas questões ali, e de repente a câmera se afastou um pouco e deu para ver que só tinha um toco de perna, que a outra perna estava toda enfaixada e machucada. E eu fiquei olhando aquela moça rindo, feliz, contando as coisas, e ela disse, daqui a 50 dias eu vou poder estar com uma prótese. E ela dizendo, quem sabe eu vou voltar a correr. E ainda que ela tivesse sido preparada para fazer um teatro, ela não conseguiria transmitir o que ela estava transmitindo de paz, mesmo sem um pedaço da perna. E eu fiquei olhando aquilo, e o Senhor me fez pensar, para que cada acontecimento da nossa vida? E o Senhor foi me dizendo, filho, deixe que as lutas afetem você para melhor. Decida você mesmo que qualquer problema, qualquer questão, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer fracasso, qualquer dardo, qualquer problema, qualquer bomba, qualquer explosão destruindo tudo, coopere para o seu melhor. Porque está escrito em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que hão de herdar a vida eterna. Cada circunstância precisa ser avaliada. A nossa alma sempre vai primeiro lamentar a circunstância. E quanto mais ferida for a nossa alma, quanto mais cheia de coisas difíceis for a nossa alma, menos nós vamos conseguir avaliar e mais nós vamos conseguir só lamentar. E alguns passam o resto da vida lamentando. Mas o Senhor tem me dito esses dias, de uma forma muito impactante, eu quero compartilhar com você, filho, você tem o poder de transformar qualquer circunstância em uma oportunidade de avaliação. E qual avaliação? Como é que isso vai afetar minha vida? Porque não importa o quanto isso é desgraça, eu vou sair do outro lado melhor do que eu estou agora. Há momentos que o maligno lança um dardo na sua mente, na minha mente, diz assim, agora o negócio ficou feio, agora não tem solução, agora tudo vai por água abaixo, ou melhor, tudo agora vai explodir, agora o negócio vai ficar sem retorno, sem solução. É assim que o diabo trabalha na mente de cada um de nós o tempo todo, mandando dardos inflamados para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor foi me dizendo, filho, é você quem tem condições de parar para avaliar. Isso eu não queria na minha vida, isso é uma desgraça sem tamanho, mas eu vou transformar isso em algo que vai me fazer melhor. Só de nós pensarmos assim, porque esta é a verdade, nossa alma começa a ficar purificada da mágoa, da angústia, da tristeza, do desespero. E o Senhor foi me dizendo, filho, Você precisa da verdade. E a verdade pode ser expressa de muitas formas. E o Senhor me deu 4 alvos, 4 anotações da nossa agenda pessoal que precisam estar presentes em qualquer circunstância. Meu filho, se você avaliar cada circunstância, boa ou ruim, lutas ou vitórias, você tem que pensar como é que isso vai afetar a minha vida de forma que eu seja melhor. Que eu saia melhor. Que apesar da perna faltando, eu possa experimentar coisas que eu nunca imaginei na minha vida e serão melhores do que qualquer outra que eu possa imaginar. Embora sem perna. Embora levando marcas de um problema, de uma luta, de uma circunstância, e o Senhor foi dizendo para mim: filho, primeiro, você vai aprender a não abrir mão do tempo pessoal com Deus. Você quer que qualquer circunstância coopere para você sair melhor, se tornar alguém melhor? Você quer que qualquer explosão da vida, que o maligno vem, é incompreensível. Como é que vem 2 pessoas e executam isso? Não tem como entender. Às vezes é assim que vem algumas lutas da vida, como uma explosão, que arrebenta muita coisa. Como é que eu vou transformar isso em algo que vai me fazer melhor? Primeiro, tenha mais tempo com Deus. Senhor, tudo o que está me acontecendo, que está me deixando com muita raiva, com muito ódio, com muita amargura, ou então que está me deixando perplexo e sem saber o que fazer, não importa, vai me levar a ter um tempo maior com o Senhor. Eu quero, nessa avaliação, ter um tempo maior e pessoal com Deus, de 2 formas, nas Escrituras e na vida de adoração. Então, isso que está acontecendo tem que gerar em mim mais tempo pessoal com Deus. Eu não posso passar uma semana, um mês, um ano, não posso passar minha vida sem ter minhas experiências pessoais com as Escrituras, aprendendo o que a palavra diz, porque eu vou aprender o que é a verdade, e a verdade purifica a minha alma, e dando o meu culto a Deus, porque eu vou conhecê-lo, e eu verei cada dia que Ele é digno de ser adorado, apesar de tudo aquilo. Segundo, tenha o seu tempo de testemunho. Eu me lembro que eu estava lendo um livro de um irmão muito querido, estou muito desejoso, estou tentando encontrá-lo para trazê-lo aqui para ministrar a nós. E ele estava dizendo no seu livro o seguinte: nossa vida de hoje, nós precisamos usar roupas. E a roupa serve para cobrir a nossa nudez. Qualquer pessoa sem roupa se sente envergonhado, constrangido. E quanto mais pelado ou pelada for uma pessoa, e o quanto mais natural isso for, mais revela a ausência de Deus, porque foi Deus quem cobriu o homem e a mulher com roupas, guardando sua nudez. Então a sociedade acha que isso é um avanço, né? Nós estamos ficando com menos pudor, nós estamos ficando com menos constrangimentos, com menos rigor, mas não, na verdade é uma afronta a Deus, porque foi Deus que cobriu. E quando Deus cobriu o homem, Adão e Eva, Deus cobriu a nudez, Deus cobriu o pecado, Deus cobriu as coisas feias. E a roupa significa isso, o nosso ser físico é um ser pecaminoso. E aí esse irmão escreve: mas a gente não precisa cobrir a cabeça. Embora alguém use um véu, use um chapéu, não é para cobrir, porque a cabeça ninguém tem vergonha de mostrar. E aí ele foi comparando isso com as coisas espirituais. Assim é o corpo de Cristo. Nunca desnude alguém. Nunca desnude uma pessoa. Nunca. Nunca fale mal de alguém. Nunca pense mal de alguém. Nunca discrimine alguém. Nunca aponte os defeitos e exponha ninguém. Sempre fale da cabeça. E quem é a cabeça? Jesus. Sempre. E com a nossa alma ferida, a gente não consegue fazer isso. A gente sempre está olhando para as pessoas e a gente está desnudando as pessoas. É difícil olhar para alguém e não olhar para ele com um certo sentimento por aquilo que ele fez errado. É, mas fulano fez isso comigo. Eu posso cobrir alguém. E a palavra do Senhor diz que ele veio com tanto amor e cobriu Adão e Eva. Eu e você podemos nos envolver mais falando de Jesus. Isso é testemunho. Se nós começarmos a falar do governo aqui, nós não vamos acabar hoje, irmão. E semana que vem nós vamos nos encontrar de novo, nós vamos ter mais coisas para falar do governo. Para falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, disso, daquilo, daquilo outro, não tem limite. Eu estava esses dias num lugar maravilhoso. Sabe, um lugar de um trânsito assim, que você fala assim, meu Deus, primeiro mundo isso aqui. Mas eu ouvi alguém falando dos problemas. Isso aqui, isso aqui, isso aqui teve roubalheira, isso aqui teve isso, isso aqui teve isso. Eu falei assim, meu Deus, a mesma coisa. Pode estar perfeito, alguém vai se levantar para falar mal, para ver defeito. Isso não leva a lugar nenhum. Eu quero ser mais puro de alma. E eu quero testemunhar mais. Eu quero falar mais da cabeça, do cabeça de Jesus. Eu quero, Senhor. Então, em qualquer circunstância, eu quero crescer. Eu quero crescer tendo mais tempo com Deus. Eu quero crescer, segundo, testemunhando mais de Deus. Menos tempo com obras infrutuosas e mais tempo falando das coisas de Deus. Terceiro, serviço. Isso tudo aqui que está acontecendo, essa tragédia, essa desgraça, como é que eu posso servir mais? Aquelas empresas não podiam entrar no quarteirão, então mandaram alguns funcionários para dar alimento a quem estava ali. Como é que eu posso servir mais? Eu quero aprender a servir mais, mas não tem jeito, eu estou no meio de uma desgraça, estou no meio de um problema, estou no meio de uma dificuldade, eu estou precisando de ajuda, mas eu quero transformar qualquer circunstância em algo que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Então eu quero servir. E por último, eu quero me deleitar no Senhor. A palavra conta de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era um líder, o homem mais manso que já houve na terra, e tinha que ser mesmo, porque só de homens eram 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, numa situação das mais terríveis, perambulando pelo deserto. E o número de reclamações, de murmuração e de problemas, de atritos, era insuportável. O sogro de Moisés teve, falou assim, meu filho, você vai morrer, você não vai aguentar não, de vida assim, elege homens assim, de 10, de 50, de 100, e você administra isso aí, esquece o resto, eles só vão trazer o que realmente não tem condição de resolver, senão você não dá conta. Moisés era um homem hiperocupado, mas a Bíblia diz que Moisés, quando queria falar com Deus, saía do arraial. Sair do arraial é talvez passar 15 minutos lá na praça. Eu vou dar uma volta na praça. Eu vou me assentar naquele banco lá e eu vou ficar só olhando a natureza. Olha que coisa linda aquela flor. Olha que coisa, meu Deus. Eu quero sair do arraial. Eu quero sair do agito, das ocupações, das preocupações, da ansiedade. E eu quero estar num lugar onde eu possa contemplar a Deus. E não é uma coisa religiosa, não. Eu quero contemplar a Deus olhando para aquela flor. Que coisa linda. Olhando para um pássaro, olhando para as pessoas, olhando para uma criança. Eu quero ter mais tempo contemplando Deus e sua obra. Eu quero sair do arraial. Porque a Bíblia diz que apesar daquele homem ser extremamente ocupado e cheio de coisas, ele tinha tempo para sair do arraial. E ele saía literalmente, pegava sua tenda, subia o monte, armava lá e ficava lá 40 dias. Eu e você podemos fazer isso. Senhor, a coisa aqui não está fácil, não. Foi uma explosão que destruiu tudo, meu Deus. Mas eu quero gastar um tempinho fora. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero meditar na tua palavra. Eu quero me desfrutar no Senhor. Eu quero desfrutar do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o amado da minha alma. De vez em quando, principalmente quando eu estou com alguma coisa muito boa, algo que eu conquistei, algo que Deus deu, uma porta aberta, o Senhor tem falado comigo assim: você me ama mais do que a isso? E a gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos também nos momentos difíceis. Deus, eu não estou dando conta mais não, o negócio é, quer saber, o Senhor nem está me ouvindo, quer saber de Deus, não. Não, eu amo o Senhor mais do que qualquer estas coisas. O Senhor é mais precioso do que eu mesmo, que estou sofrendo tudo isso. Tu és o amado da minha alma, meu bem maior, meu maior tesouro, e eu quero mais intimidade com o Senhor. E eu quero crescer no conhecimento, porque eu quero viver com o Senhor por toda a eternidade. Não há situação alguma que não possa ser transformada em uma bênção. E todas as vezes que eu deixar que a verdade purifique minha alma, eu vou poder crescer no amor, na comunhão com os irmãos. Eu vou poder fazer com que qualquer fato da minha história, da minha vida, por mais que pareça uma explosão desgraçada destruindo tudo, redunde em algo bom que vai me fazer melhor. Aquela moça na entrevista, sem a sua perna, muitos outros perderam a sua perna. Aquela moça transbordava paz. É uma desgraça. Eu fiquei pensando, o que deve ser isso? Eu estava ali correndo, feliz, caminhando, e de repente um louco, um doido, um cheio de demônios, me arrebenta tudo. É para ficar amargurado o resto da vida, é para ficar com raiva o resto da vida, é como a gente vê de vez em quando em uma entrevista assim: eu não perdoo, não perdoo. Pois na verdade, Deus pode vir e transformar uma circunstância que era para nos arrebentar, nos destruir, em alguém melhor. Convido você a fechar os seus olhos. E nós vamos pedir ao Senhor nessa manhã, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que me permita tomar algumas circunstâncias, alguns episódios da minha vida, alguns que já passaram, que eu não quero nem me lembrar deles mais, transformá-los em algo que vai me fazer melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor depois de cada luta, de cada desafio, de cada problema, e inclusive depois de qualquer explosão. Eu quero que cada episódio da minha vida me transforme em uma pessoa melhor. Eu não quero ficar parado ali, estagnado ali. Talvez algo que eu vou enfrentar essa semana, talvez algo que está mexendo meu coração. Davi foi um homem cheio de episódios difíceis. E no leito de morte, nos últimos dias de vida, ele disse assim: não está porventura em ordem a minha vida? Ele estava dizendo o mesmo que Paulo nos últimos dias: combati o bom combate. O que importa é terminarmos a vida melhores do que começamos. Isso só se torna possível se eu olhar para cada fato, cada circunstância, cada episódio com outros olhos. Vou sair disso melhor. Minha alma será purificada na verdade. Senhor, eu quero, como Pedro disse, eu quero me encher do amor, da vida, da graça. E eu quero crer nesta verdade, que não há explosão, que não há tragédia, que não há problema que o Senhor não possa transformar em uma bênção na minha vida. Tenha esse tempo orando ao Senhor. Enquanto eu estiver cantando essa música, tenha seus olhos fechados. Só põe diante do Senhor a sua vida. Talvez o Espírito Santo vá te lembrar de um fato que para você foi uma explosão terrível. Vida, no casamento, no lar, na família, nos negócios. Você pode pedir ao Senhor: Senhor, vai lá atrás. Tu és o único que pode fazer isso. E transforme aquilo em algo que vai me fazer uma pessoa melhor. Falaram mal de mim, fizeram uma injustiça contra mim. Não importa o que fizeram com você. Não me ajudaram. Eu não pude, eu não consegui, não importa o que aconteceu. Ainda que seja uma bomba explodindo, o Senhor vai transformar isso em algo que vai me fazer ser uma pessoa melhor. Limpo de coração, puro de alma, firmado na verdade, crescendo.